ligada o dia todo. Eu tô na cidade. Vai, vai, vai, Thiago Jonathan. Fala comigo assim. Thiago Jonathan. Que o som é massa, é bom pra balançar. Dá pra curtir na praça ou em qualquer lugar. Pode dançar sozinho com a multidão. Só não pode esquecer de tirar o pé do chão. Eita que o som é massa, é bom pra balançar. Dá pra curtir na praça ou em qualquer lugar. Pode dançar sozinho com a multidão. Só não pode esquecer de tirar o pé do chão. Minha nena safada, eu vou andar assim, você me mata. Eu tô ficando hipnotizado toda vez que olho pro seu rebolado. Então dança, dança pra mim. Então desce devagarinho. Então sobe, sobe de ladinho. Que a gente dança o forró bem coladinho. Então dança, dança pra mim. Então desce devagarinho. Então sobe, sobe de ladinho. Que a gente dança o forró bem coladinho. O som é massa, é bom pra balançar. Pode curtir na praça ou em qualquer lugar. Pode dançar sozinho com a multidão. Só não pode esquecer de tirar o pé do chão. Eita que o som é massa, é bom pra balançar. Vou pra curtir na praça ou em qualquer lugar. Pode dançar sozinho com a multidão. Só não pode esquecer de tirar o pé do chão. Menina safada, rebolando assim você me mata. Eu tô ficando hipnotizado toda vez que olho pro seu rebolado. Então dança, dança pra mim. Então desce devagarinho. Então sobe, sobe de ladinho. Que a gente dança forró bem coladinho. Então dança, dança pra mim. Então desce devagarinho. Então sobe, sobe de ladinho. Que a gente dança forró bem coladinho. Então dança, dança pra mim. Então desce devagarinho. Então sobe, sobe de ladinho. Que a gente dança forró bem coladinho. Então dança, dança pra mim. Então desce devagarinho. Então sobe, sobe de ladinho. Que a gente dança forró bem coladinho. Cidade FM é o programa Comunidade Ativa com você, edição especial dessa quinta-feira, hoje 18 de maio de 2023, a hora certa, 2 horas e 55 minutos, até as 4 horas eu tô contigo, hein, nessa tarde maravilhosa. Eu já tô sentindo o cheirinho dela, a produção, já consigo sentir o cheiro dela, aquele cheirinho gostoso. Ei, rapaz, ei, sexta-feira, vem em mim, sexta-feira. Vem de mim, sexta-feira, eu tô ansioso, esperando por você, viu, menino? Eita, coisa boa. Deixa eu ver quem tá no Zap Zap, tem participação, tem produção, participação, né, aqui no Zap Zap. Deixa eu ver quem quer falar comigo, no 63991284146. Deixa eu ver quem quer falar com a gente. Zap Zap não tá dando certo aqui, não tá abrindo a mensagem, tá só rodando, rodando. Já já a gente tenta novamente, tá bom? Você aí do Zap Zap, vá participando, vá mandando mensagem que a gente atende você, beleza? 2h56, quero aqui mandar um abraço a todos vocês ouvindo a gente pela internet, pelo nosso site, pelo nosso aplicativo também. Uma ótima tarde, obrigado a todos pela audiência, pela preferência aqui do nosso programa Comunidade Ativa. Aqui na Cidade FM, você ouve porque gosta, com certeza, né?

uma alegria para o país, descreveu o político nas redes sociais. Já já há mais informações e outros destaques aqui na sua rádio. Notícias. A Prefeitura de Ananás, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e toda a rede de proteção às crianças e adolescentes, está realizando a campanha Maio Laranja. O mês é dedicado à realização de atividades de prevenção e enfrentamento contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O dia 18 de maio, por exemplo, foi instituído no Brasil como Dia Nacional de Combate e Conscientização sobre essa luta urgente à proteção e a garantia dos direitos de nossas crianças e adolescentes. Dia D, de combate ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil. O olhar atento por parte de todos e a denúncia são essenciais e grandes aliados neste momento. Usar a nossa voz por aqueles que não são capazes é essencial para a prevenção contra a violência sexual infanto-juvenil, que infelizmente é uma realidade. Mas temos o poder de mudança. Para denúncias ou orientações, entre em contato. Conselho Tutelar 063-9266-6042. Polícia Civil 063-3442-1827. Polícia Militar 063-99236-2386. Secretaria de Desenvolvimento Social 063-3442-1609. Secretaria de Educação 063-3442-1232. Disque Denúncia Nacional 100. Não é preciso se identificar para denunciar. Vamos lutar juntos por essa causa. Realização: Secretaria de Desenvolvimento Social e CRAS. Programa Criança Feliz. Conselho Tutelar. Secretaria de Saúde. Secretaria de Educação. CMDCA. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Prefeitura Municipal de Ananás. Juntos construiremos mais. Vem aproveitar a sensacional promoção do Dia das Mães da loja KL Variedades. Na KL Variedades você vai encontrar o presente que vai cair direitinho no bom gosto da mamãe. Temos as famosas e deliciosas fragrâncias da Natura e o Boticário. Na seção de confecções temos belas peças íntimas, vestidos, blusas, calças, pantalona e ainda toalha de banho, cortinas, virol para colchão, capa para sofá, cobertores, redes, tapetes, caixas de som, cosméticos em geral e utilidades para o lar. A KL Variedades informa ainda que estará comercializando lindas e gostosas cestas de café da manhã para você homenagear e emocionar a mamãe. Vale lembrar que nas suas compras acima de R$50, você vai concorrer a uma cesta cheinha de produtos da Natura. O sorteio será no Dia das Mães e você poderá ganhar comprando e economizando na KL Variedades. Anote o endereço: Rua 7 de Setembro, número 123, WhatsApp 99271-3876, falar com Marcilene, que desde já agradece pela sua preferência. Alô cidade, alô gente boa, mês de maio, mês da mamãe. Retribua todo o carinho, todo o conforto que a sua mamãe merece. Comunidade das lojas Gol Móveis Eletros. Aqui você é especial, vem pra loja. Aproveita agora! Eletros e móveis em 12 vezes sem juros. Quem é mais, merece mais. Compre o presente da mamãe. Na compra do colchão de casal, você ganha 2 travesseiros. Na compra de um colchão de solteiro, você leva um travesseiro de brinde. Gol Móveis e Eletros, com muitos presentes pra mamãe. Amor incondicional, aproveita. Gol Móveis e Eletros, tudo que a família precisa para o conforto da sua casa, você encontra aqui, na Gol Móveis e Eletros, na promoção mês de maio, mês da mamãe. Gol Móveis e Eletros, aproveita, vem pra loja. Você sabia que aí na sua casa pode ter focos do Aedes aegypti? Mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya? Acabar com esses focos é responsabilidade de todos. Elimine lugares que possam acumular água, limpe as calhas, mantenha a caixa d'água sempre tampada. Essas e outras medidas ajudam a evitar a proliferação do mosquito. Faça a sua parte, uma campanha da sua rádio. Cidade FM! É gol, é gol, é gol. na rede, informação na sua rádio. Tá na hora de falar de futebol. O Goiás saiu na frente do Paysandu na decisão da Copa Verde, torneio que reúne equipes das regiões Norte e Centro-Oeste, além do Espírito Santo. Ontem, o Esmeraldino venceu o Papão por 2-0 no Mangueirão, em Belém, pelo primeiro jogo da final. Pela Copa do Brasil, ontem se enfrentaram Santos e Bahia, só que o jogo não saiu do 0-0 na Vila Belmiro. Os times voltam a campo para decidir a vaga nas quartas no dia 31 de maio na Arena Fonte Nova. Em caso de novo empate, a partida vai para os pênaltis. Já já, mais destaques do Mundo da Bola. Esporte Total. Muito mais que bom! O Paraíba é 10! São milhares de ofertas em até 10 vezes sem juros. Lavadora Sugar, 10 quilos, até 10,52,90 sem juros. Fogão Smalltech 4 bocas, até 10,61,90 sem juros. Armário Valdemóveis, 11 portas e 2 gavetas, até 10,159,90 sem juros. Tem de tudo e muito mais. Corra pra loja e aproveite. É 10, é Paraíba. Atenção, produtor rural. 70% dos imóveis rurais no Tocantins estão irregulares. Isso mesmo, são mais de 80 mil imóveis por todo o estado. Ainda que o imóvel esteja em seu nome, com o GEL já feito, talvez ele precise de regularização. No Tocantins tem uma lei que permite a regularização em terras do estado, mas a lei tem prazo para acabar. Saiba mais pelo canal Segue Seu Direito nas redes sociais ou pelo WhatsApp 98406-1909. Promoção total no Lojão Brasil. Calças em R$60, calça social R$25, camisetas manga longa R$25, short adulto para jogador só R$15, calcinhas R$6, cueca adulto a partir de R$6. E tem mais, no Lojão Brasil você ainda compra vestidos R$25, shorts femininos R$25, cintos R$15, bonés R$25, conjuntos infantis R$25, cortinados a partir de R$20, blusas e vários modelos a R$20. No Lojão Brasil, acabou de chegar shorts, blusinhas, vestidos, calças, saias, enxoval completo para o bebê, conjuntos infantis, calçados infantis, acessórios esportivos, malas, bolsas e mochilas e uma ampla linha de cama, mesa e banho, colchas, toalhas, lençóis e travesseiros. Nós do Lojão Brasil temos investido na qualidade dos produtos, atendimento e renovação das coleções, sempre buscando a satisfação dos nossos clientes. Lojão Brasil, oferecendo sempre o melhor para você. Aceitamos vários cartões de crédito e débito na Avenida Brasil 360, no centro de Ananás. Fone 3442-1230. Lojão Brasil. Aqui na Cidade FM, o sertanejo toca forte no seu rádio. Programa Paixão Sertaneja, de segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde. Programa Paixão Sertaneja, só aqui na sua. Infomusic de volta, pessoal, nessa quinta-feira. Eu sou a Suzy Luiz. O processo judicial que acusa Roberto Carlos e Erasmo Carlos de plágio pela música Traumas pode ter um novo desdobramento na justiça. A professora Erli Cabral Ribeiro Antunes afirma ser verdadeira autora da canção, porém, apesar do laudo pericial realizado por determinação da justiça ter apontado plágio, ele não é suficiente para penalizar os artistas. A canção em questão está sendo apontada como um plágio de Aquele Amor Tão Grande, composição da professora. Segundo as informações da jornalista Mari Teixeira, do jornal O Globo, o advogado Daniel Campelo afirmou que para Roberto e Erasmo sejam condenados é necessário que sejam analisados 3 pontos ao fazer a comparação entre uma música e outra. Daqui a pouco eu volto com o último bloco do Infomusic. Infomusic, tudo sobre o mundo da música. Aí, Cidade FM, estamos de volta, hora certa pra você, 3:12, 3:12, né? Tá valendo a tua participação, 63991284146, fica à vontade, participe, 63991284146. 991284146. Esse é o nosso telefone, o WhatsApp, para você participar com a gente. Lembrando aí, ó, não esqueça que hoje tem TBT, viu, negada? Hoje tem TBT aí, depois das 3h35, por aí, 3h40, mais ou menos. A gente tem TBT. E vocês nem imaginam, não tem nem noção. Quem é que tá no TBT de hoje? Quem foi que mandou um áudio pra gente aqui, querendo participar do TBT? Vocês nem imaginam, vou falar só depois das 3h30. Por enquanto, vai ficar um suspense aí no ar pra você, tá bom? Fique aí, com esse suspense. TBT de hoje tá imperdível. A produção já sabe, inclusive eles que preparam tudo, né? Já estão por dentro aí do assunto. O TBT de hoje. Se prepare aí que vai vir coisa boa, viu? TBT de verdade. É verdade, né? Tá certo então, 3 horas. 3 horas mais 3 minutos, vamos trazer sucesso, mais músicas pra você. Bárbara Deluxe, Se Tu Gostava de Mim. Você se pegando geral, eu pensando na gente, você torando o pau. Te dei o meu melhor, tu não valorizou, bateu, deprê, voltou. Se tu gostava de mim, por que foi me trair? Procurar em outro corpo que já tinha aqui. Não liga mais pra mim, querendo gostava de mim, porque foi me trair. Procurar em outro corpo que já tinha aqui. Não liga mais pra mim, querendo recair. Porque aqui da revoada não dá pra te ouvir. Não liga mais pra mim. E pra sofrer comigo, chega pra cá, Crescinha. Vamos, Bárbara Deluxe. Tamo junto. Meu fiel a você, cê pegando geral. Eu pensando na gente, você torando pau. Te dei o meu melhor, tu não valorizou. Bateu, deprê, voltou. Se tu gostava de mim, por que foi me trair? Procurar em outro corpo que já tinha aqui. Não liga mais pra mim, querendo gostava de mim, porque foi me trair. Procurar em outro corpo que já tinha aqui. Não liga mais pra mim, querendo recair. Porque aqui da revoada não dá pra te ouvir. Não liga mais pra mim. Prepara o chip que é só pedrada, bebê. Mas sua maldade tá na intenção. Quem vê aquele decote imagina que embaixo bate um coração. Vem esquecer minha ex, já na primeira vez de tudo ela fez. Que doideira, que estrago. Iludiu até o meu status. Eu tô solteiro, mas por opção. Outra estão na morena de 1,60m, cinturinha firme, não. Que me levou na lábia, bebeu do meu peito e me deu chá de paixão. Fez do jeito certo, deu conta até errado, sumiu. De novo assim, bebê. Eu tô solteiro, mas por opção. opção da morena de 1,65m. E me levou na lábia, bebeu do meu beijo e me deu um chá de paixão. Fez o jeito certo, deu conta perrada, sumiu o cordão. Eita que bom!